E aí, meu mano Felipe Amaral, cada lançamento é um tem soco que vai na mente. Tá ligado? Sobre a tentação, aí. Tá, eu não, vou falar o que eu vivo, ladrão, o que eu vivi. Vou falar que eu ando de busão, tá ligado? As contas eu não paguei não, mas mesmo assim, meu irmão, só como você tá. É pra gravar pra quem? Pro DJ Biel, né? Eles andam de navera, eles andam de motão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão. Mas quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela senta de quebradinha, tipo os faveladão. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela senta de quebradinha, tipo os faveladão. Down, down, down, down, down, down, down, down. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela senta de quebradinha, tipo os faveladão. E Biel, eles andam de navera, eles andam de motão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão. Mas quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela senta de quebradinha, tipo os faveladão. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela senta de quebradinha, tipo os faveladão. Down, down, down, down, down, down, down, down. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela senta de quebradinha, tipo os faveladão. E aí, meu mano Felipe Amaral, cada lançamento é um soco na mente.